Paulo Salvador, WebJet, Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. É solicitação de reboque pushback da posição 10 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Está autorizado após o término? Afirmativo. Salvador, Juliette Romeu, pronto para ingressar no pátio 1. Está autorizado, reporte ao término, Juliette Romeu. Afirmativo, reportarei. Estou na escuta do Whisky Jet India. Whisky Jet, Romeu, prossiga. Whisky Jet India, pedindo autorização de bordo do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Qual foi a matrícula da aeronave? Whisky Juliet India. Whisky Juliet India, confirme por gentileza sua solicitação. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ao término. Ciente, ó. Salvador, Juliette Romeu, consultório interno de reboque. Gente, Romeu, bom dia. Bom dia. Isso, Gillette India, reporte finalizado. Gillette India.